Zulu. Juliette, Tango Zulu. Confirma pouso no 097. Pouso 0, Clara. Gente, pouso autorizado, está no 0, 2 no 0 grau, 089. Salvador, boa tarde, aqui no Anápolis, 300 para pronto. Azul 9693, mantenha o ponto de perto. Tá bom. Vitor Fox, Fox, 360 pela esquerda, reporta interceptando. 360 esquerda, reporta interceptando, Fox. Gente, agora a pista é livre. Firmo azul, faz uma lâmina curta e mantém. Victor Fox Fox, pouso autorizado 97, 210 graus, 109. Pouso autorizado 97, Victor Fox Fox. Após a rolagem do Embraer da Azul, ele mantém no zero. Silêncio Tango Zulu, solo 1,6, direito 121, décima 1. Está corrigindo o Azul 6903, decolado autorizado no zero, vento 210 graus, 099. Azul 6913, colado ao Zuno 8, controle 119, decimal 8. Zuno 8, obrigado. Passaria decolagem autorizada na 0, 210 graus, 09. Passaria decolada 20, controle 119, decimal 80. 1980, boa. Olá, Vitor Índia, livre acionamento, chama táxi. Patrulha 03. Patrulha 03, é Pouso André? Afirmativo, Pouso André. 210 graus, 089 vento. Chama na curta para o André. Chama na curta, final já visual com o local de pouso, patrulha 03. Gente. Oi Salvador, boa tarde, Gol 166, passou o local do passo aqui, aliás. Gol 166, boa tarde. A gente chama 015, o pouso autorizado no 0, 210 graus, 089. Autorizado, Gol 166. Gol 166, informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar aproximando para a parte da pista auxiliar, não interfere, à esquerda. Estamos certo, Gol 166. Javistado, chama no solo do Graero, vento 210 graus, 089. Chama solo controlado, patrulha 2-2, travessa livre. Coluna 66, fala os 28, à direita 121, décima 1. 211, táxi chamando a Papá, Jusha, no 016. Papá, Vitor Índia, escuta. Consegue parar o táxi antes da Papá? Gente, então autorizado via Papá e ingresso no 735, chama aliado e pronto. Gilete, temos o Lua. Após o tráfego agora na Papá, que vai ingressar na pista, autorizado. Cruzamento da 735, direto para o Pátio 5. A Vitorinha tá pronta? Decolagem autorizada no 7210 graus 089. Índia, decolado 34, controle 1198. Sente controle em 1198, obrigado, uma boa noite. Ouvindo o Draft Mon? Muito baixa a transmissão. Oi, Xanéia 6201, você não pode esperar a próxima. Assente, para 201, condição de Xanéia decola sem parada? Afirmativo. Xanéia decola sem parada, estão no 0, 210 graus, 089. Xanéia decola sem parada, Xanéia 201. Colo 645, última aproximação, guarda pista livre, tráfego da Bianca, ingressando para a decolagem. Salvador, está 3894, passando o Duna. 3894, número 2, ajuste no 06, aguarda pista livre. 06, aguarda pista livre, está 3894. Este ano, 601. Pouso autorizado no 0, vento 210 graus, 079. Meu 201, decolou 44, controle 11980. 98, boa. Solos 45, direito, 121, decimal 1. Pouso autorizado no 0, 210 graus, 069. Livre, pouso, pistão no 0, 32294. Boa noite, 2733, estacionado no Pátio Parque, autorização do Pátio 0233, livre táxi até a OS, corrigindo até o hotel, ajuste no 0, 16. Thank you. Pista 3894, solos 48, direito, 121 decimal 1. 121 decimal 1, tá 3894. Salvador, eu boa noite, 69, boa noite. Boa noite, 69, boa noite. Condições de linha de decola sim, parada? Afirmo. Sim, sim, parada no zero. Linha decola, boa noite, 69, 220 graus, 079. Ok, a linha decola sem parada, boa noite, 69. Janel 6143. Janel 6143, continua a aproximação, agora da pista livre. 43. Vento 220 graus, 079, pouso autorizado, pistão no zero. Levei pouso, pistão no zero, 6143. Azul 4206, visual com tratura chanel curta, da final zero. Após o mesmo ali, mantendo zero, azul 4206. Pono 869, decolado 50, mantém por 25 milhas, restrito nível 100. Entendeu que mantém o perfil da subida por 25 milhas acende ao nível 100, gol no 869. Afirmo, controle agora 1998. Controle 198, gol no 869. Sala 51, direito 121, decimal 1. Alivrando 211, 6143. Gente, mantém a posição, 2733. Azul 4206, decolagem autorizada no zero, 210 graus, 079. Livre decolagem, azul 4206. Força Aérea 733, autorizado cruzamento 1028. Quatro zero meia, decolou 53, controle 1198. Canal 8, 4206, obrigado, boa noite. Boa noite. Quatro zero três três, mantém a posição. Está passando a aeronave na Alfa, após prossegue. Alfa, Juliette, Índia, ponte espera, chama pronto. Está batendo posição, dá passagem a aeronave, depois segue Alfa, Juliette, Índia, no ponte espera, chama pronto. Pronto. 2733, a linha decola no 0210 graus, 079. Bravo, Tango, livre táxi, chama na Papá. Corrigindo, chama na interseção da, da Bata, justo no 06. Tango, tem condições de decolar da pista 35? Vento 210 com 7 nós. Tente autorizado, ingresso, cabeceira 35, resposta alinhada e pronto. Autoriza a perna do vento para o 2733. Gostaria 2733, autorizado o ingresso na perna do vento. Vai manter espera com curvas à direita, o Forçaria 2733. Afirmativa, autorizado perna do vento, espera com curva à direita. Afirmativa, evite a final da 17, uma aeronave vai decolar da cabeceira 35, ok? Sim, a gente vai evitar a final da 17, 2733. Bravo, Tango, informa o tráfego. Um Charlie 208 da Força Aérea, efetuando um 360 a mil pés na perna do vento da 10. Não vai interferir com a sua decolagem. Após a decolagem, curva à esquerda para interceptar a saída Momo, ok? Bravo, Vitor Tango. Da decolagem, cabeceira 35, vento 210, 5 nós. O Força Aérea mantém a espera no setor e evite sobrevoo da final da 35 com o tráfego decolando agora, da cabeceira 35. Afirmativa, 360 pela direita, está afastado do eixo da 35. Bahia 107, prossiga. Tu me aprova, Bahia 107? Está autorizado então prosseguir o Guardião 07 fora do solo. O Guardião 07 comprou a SUS. O Bravo Vitor Tango decolou 04, curva à esquerda, pro Edmomo. Chame o controle em 1, 1, 9, decimal 8. O Bravo Vitor Tango. Esquerda pro Edmomo, 119.8, Bravo Vitor Tango. Força Aérea 273, seja mantém espera e aguarde para prosseguir para final da 1-0, o Força Aérea 2733. Abatendo a espera, 2733. O 07 apenas informe o local de sobrevoo. O destino é pouso no centro administrativo. Gente, vou ir na prova do farol de Itapuã, o Guardião 07. 07. Força Aérea 2733, está autorizado interceptar a base da 10. Estou apenas dentro da 10 e pode ir do base, Força Aérea 2733. Autorizado o plano do vento, ano zero, a portaria girando base, 2733. Guardião 07, comprou do farol de Itapuã, chame o controle em 1, 1, 9, decimal 8, Guardião 07. 119.8, 07. Aérea 2736, condições de girar base curta? Afirmo. Base curta para pouso na 10, Força Aérea 2736, reporte baixado e travado. Base curta para pouso na 10, 35, 2733. Gente, poderia confirmar qual estoque remetida? A intenção é ficar mais uma hora no circuito de tráfego. Gente, 2733. Autorizado o toque remetido da pista 10, vento 210, grau 7 nós. Esse toque é remetido da pista 10, 2733. Força Aérea 2733, Tupã MT-09, curva à esquerda, e o pé, perna do vento, depois na perna do vento, dando zero. Esquerda, meu pé, perna do vento, no zero, 2733. Na reposta táxi. Confio o pátio? Do táxi, pode para ingresso. A perna do vento, pronto para gerar base, 2733. Obrigado, gerar base. Reporte na final, Força Aérea 2733. Força Aérea na final, livre base, 2733. Zero ingresso, resposta alinhada e pronto, novembro e mais.